Fala, rapazes! Está começando mais um Outra Coisa do Globo Podcast. E no episódio de hoje nós vamos disseminar o ódio. Nós vamos fazer uma segunda parte dos filmes ruins. A gente deu os Oscars de merda para os filmes ruins da Marvel. E agora a gente vai fazer os filmes ruins da DC e dar os Oscars para essas porcarias que existiram, né? Eu estou aqui com o Sr. Materasso. E aí, pessoal, beleza? E com o Albert. Belo Horizonte tá quente, Jesus! Quente de novo! Tem um pão de queijo gelado. Tá foda, São Paulo tá. Demais! Tá muito foda, né? Ai, caralho, então bora disseminar esse ódio que a gente tem dos filmes ruins, né? Da DC, que não são muito. Não são poucos, não, viu? São bastante. Por onde vocês querem começar? Vamos lá. Vamos primeiro Oscar, sentido, o primeiro gente. Oscar, o primeiro Oscar. Vai lá. É, Albert, o Albert que é o mais velho da gente aí. Aí, você, vamos lá. Filme ruim da DC, assim. Você... Filme ruim da DC, década de 80, aquele menininho indo lá na locadora, pegando um. Conhecendo o mundo dos gibis, encantado com o gibizinho que saía de vez em quando, ora no Novos Titãs, ora no Super Powers, que era o Monstro do Pântano, e de repente eu olho lá o VHS, Monstro do Pântano. Olha o diretor Wes Craven. Falei, pô, isso não pode dar errado. Que é esse Wes Craven, cara? Pô, morreu esses dias, né? Faleceu esses dias aí, cara. Pai do Fred Krueger, né? Ah, olha só, é mesmo, puta que pariu, nossa senhora, nossa, caralho, ele fez o nome do Pântano, cara, como? Por incrível que pareça, o Monstro do Pântano, que era aquela coisa, aquele filme medonho, ele gerou uma continuação em 89, sete anos depois. Com o mesmo? Com o mesmo. Eu acho que não tem a direção do Wes Craven, né? Não é dirigido pelo Wes Craven, não. Mas tem o mesmo ator, a mesma gostosa. É gostosa. Cara, esse filme deve ser bizarro, porque já é de 1982, né? É, né? Mas já deve ser bizarro por si só. Não, a loira, isso, não, lembrando aqui, a loira do retorno, e a loira que fez o Melrose. Ah, e qual que é a história da Mini Pantano, pra quem não sabe, assim, qual que é? Bom, tá, a história pega, o primeiro vai pegar a origem do monstro do pântano, né, que é um cientista com a esposa, que estão num laboratório no pântano, com a ideia de criar vida a partir do verde, né? Alguma coisa assim. E aí eles matam o casal, o corpo cai no. É banhado por essa substância, cai no pântano e volta como um monstro lá e tal. E aí o pai da moça, que era namorado dele, não era esposa, não, que aí virou ser namorado, que é o Anton Arcane. Vão fazer, né, aquela coisa lá de tramóia, né, contra o monstro, pra poder... O Anton Arcane é um arquétipo de super vilão, de cientista maluco, né, pra poder ir contra o monstro do pântano, assim, né. O primeiro ainda vai pegar isso, aí vai pegar aquela ideia do Alan Moore, do par romântico, de pegar fruta e dar fruta pra fazer aquela viagem de ácido, tudo errado, né? E o 2 vai continuar essa história, só que tem muito tempo que eu fiz isso, tá? Aí muda. O ator é o mesmo, mas muda mulher, eu não lembro, eu lembro só com o pessoal. E não tem tudo errado. Depois não virou um desenho. Nossa, mas eles insistiram mesmo com esse troço, hein? Insistiram. Você, Materasso, o filme que você destaca ruim na DC, pode ser. Então, eu sou mais dessa geração de agora, né? Apesar de ser meio velho aí, ter 23 anos, eu me considero dessa geração de, sei lá, de 2000 pra cá, porque antes disso eu não lembro de nenhum filme que eu assisti. E então, desde essa época eu também nunca me interessei em filmes muito antigos. Só agora que eu comecei a ver coisa antiga, mas nessa época aí eu tinha pavor de filme antigo, porque eu sempre imaginava aqueles filmes brasileiros antigos de pornô chanchada que traumatizava qualquer criança. Então eu achava que todo filme antigo fosse um... Até Jornada nas Estrelas, né? Que eu não conseguia ver Jornada nas Estrelas, cara. Hoje eu assisto, mas naquela época eu achava bem ruim. Acho que, então, filmes da DC ruins, assim... Um só, a gente vai fazer um por vez. Vamos só fazer um por vez. Só o Lanterna Verde mesmo. Sorry, I gotta run. Make yourself at home, okay? There's water in the tap. Hal, you're late. This test today, it's important. I'm gonna make you look good up there, don't worry. Now, let's get these pants off. Porque tem esse Mulher Gato, mas esse Mulher Gato eu considero tipo um Wolverine origem, sabe? Não, não faz parte. Não faz, cara. Porque faz. É um orçamento baixo, né? E numa época que não tinha essa vibe de filme de super-herói. Tinha, cara, tá doido? X-Men, mano? Não, mas ainda assim só tinha isso, né? Hoje em dia tem muito mais. Não. E o Lanterna Verde saiu bem depois, teve um orçamento muito maior, porra, né? E não, e o pior que, tipo, por exemplo, você pensa Mulher Gato é um derivado de Batman, né? Então tem chances de não ser bom, principalmente pelo orçamento. Agora você pensa Lanterna Verde com um orçamento gigantesco, efeitos especiais, assim, fantástico, uma caralhada de ator caro pra caramba. E eles fazem aquele filme lá que é difícil. Lanterna Verde, o começo é até interessante, tipo, eu lembro que quando eu comecei a assistir, eu falei, ah, não sei porque eles não falam mal desse filme, tá muito massa. Olha aí, mostra o Hal Jordan lá sendo aquele cara meio que não tá nem aí pra nada, que viu algum negócio do pai dele lá. E aí quando o alienígena chega que começa. Eu falei, cara, isso não faz o maior sentido, o cara nunca viu um ET na vida. Tipo, a única vez que o cara viu um ET foi na televisão, em filme, sabe? E de repente o cara vê lá um bicho escroto pra caralho lá, morrendo, e decide conversar com ele lá ainda, cara. Eu falei, ah não, cara, desisto desse filme. E hoje eu vejo o quanto que faz falta um uniforme, sabe? Na época eu achava incrível aquele uniforme lá feito com um anel, porque no fim das contas o Lanterna Verde ele é tipo tem os poderes dele, podem fazer ele criar qualquer coisa, né? Ah, o uniforme dele vem do anel, né? É, aí eu pensava assim, só que depois eu percebi que não funciona, porque se você olhar até nos desenhos, não é assim, sabe? Desenho que poderia ser desse jeito, porque o desenho tem muito menos, tem muito menos obrigação de ser realista do que o filme, mas o desenho não é. É uma roupa, por mais que seja, pode até ser criada pelo anel, mas para o desenho, a estética é de uma roupa. E aí, hoje em dia, eu assistindo esse filme, eu vejo, cara, se fosse uma roupa mesmo, assim, que desse a impressão de que é uma roupa, se passaria seria muito mais real. Fora que o filme, ele parece que foi todo feito em tela, em fundo verde, sabe? Não parece que, tipo, é real aquilo ali. Não parece que estão ali. Por mais que os efeitos especiais sejam, assim, né? Até hoje, eu acho que até daqui a 10 anos vai ser foda esse efeito especial desse filme. Mas ainda assim, fora vale, os diálogos daquele filme. Vale lembrar, que esse filme do Lanterna Verde, embaçado, é que ele era pra ser o Homem de Ferro da DC na época, né? Eles tinham cancelado o filme da Liga da Justiça do George Miller, né, em 2008. E aí eles falaram, não, vamos fazer um planejamento da hora e vamos fazer o Lanterna Verde como herói principal. Como herói que vai unir tudo, né? E o engraçado é que antes disso eles tinham lançado o tão superestimado The Dark Knight, né? Que é aquela coisa toda dark, realista, séria. Eles mandam colocar um herói totalmente fora desse contexto. Eles apresentaram um universo totalmente dark, realista, e apresentaram um herói todo colorido e tal, e não deu certo. Não, e pior que ele nem é engraçado. Eu acho que o Ryan Reynolds ele é realmente O filme é colorido. O Ryan Reynolds, ele é um bom ator de comédia romântica. Eu acho que ele tá bem no personagem, mas não souberam trabalhar bem, sabe, o lado do humor, assim. Sei lá, eu não sei o que eles quiseram fazer com esse filme, não, cara. Não sei se era pra ser engraçado, épico. Esse foi o problema também. Eles não souberam balancear muito. Eles poderiam ter feito aquele Hal Jordan, já que eles queriam chamar logo um cara que é meio bad boy, engraçadão. Poderiam ter copiado logo a premissa do Han Solo, né? de ser um cara anti-herói, aí talvez funcionaria, por mais que fugisse bastante do personagem nos desenhos, talvez funcionaria no filme, entendeu? E esse é o grande exemplo de que um filme ruim pode acabar com todo um planejamento, porque ele tinha um planejamento inteiro, eles acabaram cancelando. A Liga da Justiça, que poderia ter sido um filme foda, eles cancelaram. Pra fazer essa porra desse filme aí, cara. Eu acho que o filme do Lanterna Verde seria a sequência do Liga da Justiça, não tenho certeza. Eu não tô lembrado agora, porque o filme do George Miller, que eu acho que seria um puta de um filme da Liga da Justiça. Pois é, eu vi George Miller. Recentemente saiu as artes. Sim, aí, parecia que ia ser algo... saiu um documentário, né, sobre esse filme. Parecia que ia ser foda o filme, né? E aí ele... é, tinha todo um elenco até legal. Sim, aquele, já tinha elenco. Aquele cara que seria o Batman lá, eu até gostei, que é o... Josh Brolin, pô, é o Thanos. Não, quem seria o Batman, eu acho que era o aquele Armie Hammer, que não faz um filme assim que destaca. Ele fez aquele lá com o Johnny Depp lá do índio lá, não lembro o nome. Flopou. Ele fez esse outro aí com... Inclusive ele fez com o Henry Cavill, cara, que é o Superman, também flopou o filme. Ele que seria o Batman, né? Eu acho que fica massa. Também tem outros atores que fariam bom. Flash, cara. Aquele Flash lá. Cara, seria o Flash perfeito. Porque o cara tem cara de Flash. Aí vai colocar mais uma Miller. Pois é. Vamos ver, né? Não é que fica bom, mas sei lá. O filme bosta que eu vou citar. Não sei se o Albert lembra. Shaquille O'Neal. Pera aí. Shaquille O'Neal. Esse eu lembro. Shaquille O'Neal. Tem até o boneco desse desenho. To help me deal the next generation of super weapons to the world. The weapons of tomorrow. I've already made quite a few of these dandy little toys. Do you really want to be the only ones without my kind of firepower? Terrorizing. Que olho! Como principal. Esse aí foi tirado da tumba, cara. Eu nem lembrava disso. Não, peraí, deixa eu. Shaquille O'Neal, que tava no ápice do basquete, falou: vamos colocar um cara de basquete. Já que deu certo, né, com o Michael Jordan lá. Deu certo com esse dia, vamos colocar o Shaquille O'Neal. Vamos fazer ele um filme de herói engraçado. Os caras vão colocar o filme do Cyborg, cara. O filme é horrível, ele não tem vilão, ele perde a referência do super-homem, né? Ele tem um personagem... É quase você fazer um filme do Robin sem falar do Batman. E aí, os caras. Não tem sentido nenhum. Não, e pior de tudo, os caras sabem que deu errado o filme Frio e anunciou outro ainda, né? Anunciou pra 2020 essa porra, né, de filme de Cyborg. Ah, mas aquele lá parece que vai ser bom, né? Porque, agora eles têm 200 milhões de reais, de dólares pra investir num filme. O filme fez. O filme custou 16 milhões e faturou 1 milhão e 700. Caralho, meu irmão. Eu acho que isso. O Kironil tem que jogar muito basquete pra pagar isso. Eu acho que esse filme foi o ápice da merda, cara. Eu acho que esse filme, comparando com o Lanterna Verde é um épico, velho. Ah, o Lanterna Verde é muito melhor, cara. Pô. Caralho. Esse aí tem que. Esse aí eu vou procurar aqui o Blu-ray desse filme. Preciso desse filme. Acho que não tem Blu-ray. Mas nem tem DVD dessa porra. Deve nem ter. Acho que as fitas dessa porra, os caras jogaram fora. Ninguém nem jogava com o jogo do ET. É mesmo, cara? Enterrado. Ah, é, Albert, você agora é outra bosta que você destaca aí. É, esse bug foi demais, cara. Ai, caralho. Não, esse aí já ganhou, cara. Não tem muito. É, vai lá. Não, ele. Existe uma obscuridade. Ele não é um filme pra TV. Ele não foi um filme pra cinema. Mas no auge. É, no auge, não. Pelo contrário. É um filme pra TV. O primeiro filme da TV feito. Da Liga da Justiça. Sim, cara. Só que não é o que chama. É bizarro. Legend of Super Hero. Isso. e não é, é com o Batman Adam West. Só que o Batman Adam West feito... esse filme, ele é de 70, ele é de 79, esse The Legend. E o seriado do Adam West é da década de 60. Qual é o nome? Então, ou seja, Legend of Super Hero. É a Liga da Justiça, só que na temática do Adam West, né? Do seriado do Adam West. Então é aquela coisa de piada. Você tem ideia, tem um talk show no meio. Materazzo, vou te mostrar uma imagem, link no post do filme, cara. Ai. Eu lembro, cara, perfeitamente que eu tinha um boneco desse bicho, cara. Eu tinha, do uhum. Caraca, é. Velho, eu tinha visto uma arte daquele Alex Ross lá que ele tinha feito, mais ou menos parecido com isso. Não, e vale lembrar que nos anos 90, eu acho, não tenho certeza, saiu o filme da Liga da Justiça da América. É, então, eu tava crente que vocês estavam falando desse. Pra não, é essa bosta também. Não, eu enterrei mais. Foi mais longe. Foi mais longe, não. Esse filme da Liga da Justiça da América é bizarro, cara. Porque. Pô, eu lembro que até mesmo quando eu tinha, sei lá, 10 anos, quando foi assistir isso, eu já achava muito ruim, cara. Tipo, mano, não, cara, não tem. Ó, eu vou mostrar outra imagem aqui. Dessa vez são os heróis reunidos, né? Porque tem o Flash, que não é o Flash do seriado, né? Tem o Atômico, que é o Homem-Formiga deles, né? Tem o Lanterna Verde também. E tem um que eu nunca ouvi falar. E o Ajax é o ser cabeçudo, cara. É muito, muito, muito bizarro. Átomo, né? O Átomo, cara, é muito bizarro. Eu acho que se esse filme tivesse um roteiro, assim, mais ou menos plausível, né? Assim, eu acho que talvez poderia ser tipo aquele filme que você não vai recomendar pra ninguém, você não vai falar, mas você vai ter aquele prazer de assistir. Vai ser aquele filme ruim que a gente gosta, sabe? Já, mas esse filme aí não tem como, cara. Esse filme aí é totalmente sem esquecer, você tem que... É uma amnésia, cara. É foda, porque, mano, não tem como. A DC tem cada coisa, assim, no limbo, tá ligado? Que, mano... Você chega não, e falando, falando até agora uma coisa fora desse assunto, que é um filme do Quarteto Fantástico aí também, dos anos 90. É verdade, mano. Que é tão ruim que nem eles nem lançaram. Dizem que esse filme nem saiu, cara. Não, saiu, eles lançaram depois, né? Só que, né, mas só que não foi oficial o lançamento do filme. Diz que a Marvel cancelou e acabou que ele saiu, eu não sei se foi. Não, era Fox, tava na mão da Fox já. Já? Já. Era pra ser o primeiro filme do Quarteto, aquele lá, porque o. O licenciamento do Quarteto foi nos anos 90, né? Eles falaram, vamos fazer um puta filme do Quarteto. Nossa, mas que filme parece ser... visual parece tão tosco que parece dos anos 80. Não, ele foi feito às pressas pra não perder o direito. Tanto que ele foi... chamaram o cara que faz os filmes mais rápidos e mais baratos que existia, né? Roger Corman. Então ele foi feito pra não perder... pra perder direito, né? Se alguém já ouviu essa história esse ano também, de um filme do Quarteto feito às pressas. Muitos dizem que é do mesmo cara. Fala o que é pior. Eu venho ouvindo isso aí desde 2000, pra ser sincero. Falo desde que... antes de ter esse negócio de internet. E fala o que é pior, viu? Olha aí, temos aí o. Tá o link aí no YouTube também. Um filme da Liga da Justiça que o. Que o senhor. Nossa, cara, lá o Flash. O Flash teleporta, cara. Esse personagem tem um velhinho, acho que era Super Tramp, eu acho, que tinha. Então eles ainda tinham uns personagens novos ainda. Horrível. Parece que tem a. Muito. Tem a Canário Negro, né? Acho que é essa daqui a vilã pela Polar, eu acho. Caçadora. A Caçadora? Caçadora. Caralho, mano. Capitão Marvel. Tem Shazam. Capitão Marvel, que é um velho. Que bosta, mano. Que bosta. Materazzo. Flash, Lanterna Verde, Gavião Negro, Capitão Marvel, Caçadora, Canário Negro, Batman e Robin. Senhor Materazzo, você vai destacar algum mais? Assim? Eu acho que a gente esqueceu de falar daquele aquele filme do Batman incrível lá, dirigido pelo. Como é que é o nome dele? Acho marca. Bem, my name is Freeze. Learn it well. For it's the chilling sound of your doom. This is the way the world could end. Please, show some mercy. With ice. With a kiss. With venom. I probably should have mentioned... Joe Schumacher. Batman. Ai, cara, esse filme... É um dos piores. Acho que é o pior filme. Esse filme foi... matou, assim. Depois eles nem queriam mais fazer filme do Batman. Caraca, velho, o filme é muito Batman ruim. Batman de tetinhas. Sim, o engraçado... É, como é que é? Bate cartão, bate teta, bate... Caralho, não, como que aqueles caras aceitaram fazer esse filme, cara? Como que o como é que é o nome do Batman lá? O George Clooney. É, como que ele aceitou fazer aquilo, cara? Será realmente que ele pensou que aquilo ali, alguém ia gostar daquilo? É, e tipo, tem o Batman Eternamente... Que é a continuação direta do Retorno, né? Uhum. E, tipo, é produzido pelo Tim Burton. Então a gente vê uma pegada do Tim Burton no filme. Por isso ele não é tão ruim assim. Né? Ele é meio ruinzinho, mas não é tanto. É aqueles dois primeiros filmes lá do Batman, que tinha o... Caralho, esqueci o nome do cara também. Jack Nicholson. É, e o quem era o Batman era o... Michael Keaton. É. Acho muito eles bons, são bons, né? Eles são... É aquele tipo de filme que não é o melhor filme do mundo, mas ele é memorável, né? Porra, cara? Ele é muito bom. Acho, é um filme que dá agora, pra os caras, outro, tranquilamente. É, e hoje... E naquela época eu acho que eles não tinham... Eu acho que não investiram muito dinheiro nesse filme. Quanto investiram nos outros, né? Que conseguiram, tipo, destruir o Batman a ponto de nem fazerem mais filme do Batman. Aí o Batman e Robin... Foi assim, Joe Schumacher, vai fundo, meu irmão. Você faturou. o cara faturou bem até pra época. O filme custou 100 milhões e gerou 336 Eternamente. Os caras chegam e falam, mano, sucesso, velho. Sucesso. Vai lá e faz o Batman e Robin, mano. É isso. Vai lá, imita, jovem, porque tem o Batman e o Robin, mano. Imita lá, mano. Visto um vídeo lá do... E a Batgirl, né? E a Batgirl também, né? Vai lembrar da Batgirl. Batman e Robin ganhou 11 framboesas de ouro. A Batgirl era a Emma Stone dos anos 90, né? Tipo aquela... É. Alicia Silverstone. É, nossa, cara. Não, o elenco até é bom, cara. Pô, mas... Uma Truman, pô, teve um filme, mano. É? O Arnold Schwarzenegger, foi o Exterminador do Futuro, porra. E aquelas piadas lá, muito boas do Schwarzenegger, cara, nesse filme. Mano, envolvendo esse... frio, nossa. Aquele filme, realmente, eu acho que o Joel Schumacher ele queria fazer um filme inspirado no Batman do Adam West. Né? Sim, sim. E, cara, ele é tão ele está no mesmo nível do Cyborg, mano. Porque eu acho que o Cyborg consegue ser pior que ele. É, verdade. Eu também acho que está no mesmo nível. Por mais que tenha mais dinheiro, né? Mas ainda assim é muito ruim. O filme do Cyborg faturou 1 milhão, cara. É. Ó, eu vou falar do outro filme aqui, vou destacar outro. Queria que vocês falassem desse Jonah Hex aí, que eu não cheguei a assistir até hoje. É esse que eu vou... Eu não sei porque é ruim, porque o trailer que eu tinha visto um tempo atrás então, aí... É esse filme que eu vou comentar. É, o Jonah Hex, ele é aquele... É o herói que consegue se comunicar com os mortos, né? Essa é a trama principal do filme, né? O trailer do filme é foda. O trailer do filme é fantástico. Tá tipo, algo foda. Porque tem um elenco bom, cara. Tem o Josh Brolin. John Malkovich, porra. É o Guardiões da Galáxia, não, porra. Mochileiro, porra. Eu lembro que na época que esse filme tava pra sair, eles tinham. Tinha um ator lá que queria ser o Jonah Hex. E ele até tinha feito um. Ele tentou meio que fazer aquela. Viralizar, sabe? Ele fez um negócio de maquiagem lá do personagem, postou lá num site. Eu não lembro se tinha feito na época. E ele queria ser o cara, mas não dava, porque ele já tinha assinado contrato lá com o Josh Brolin, né? Pô, esse filme tinha tudo pra dar certo, cara. Tinha tudo pra dar certo, porque é uma premissa boa e tem um elenco bom, cara. Pois é, cara, eu não entendi. Tipo, aí você vai ver o John Hex usando metralhadora, mano. Puta merda, tipo... Ah! E o tipo, John Hex, ele é o... Ele é um cara de Gotham, né? A cidade é Gotham, não é? Ou eu tô falando merda? Não, só... Não, ele só foi Gotham mais recente aí. Ah, ele só foi 52. Gotham. Não. Mas esse Jonah Hex, ele se passa em, tipo, no Velho Oeste mesmo? Sim, é Velho Oeste, cara. É tipo o super-herói do Velho Oeste. Olha só, velho, que interessante, tinha, né? Tinha uma premissa muito boa, cara, mas o filme é muito, muito fraco. E ele recebeu indicações pra Framboesa de Ouro, né, pra Megan Fox, que é Megan Fox não é atriz, né? E... É um filme... Mas é só é gostosa, que não é tão, sim, gostosa, mas... É um filme muito, assim, é um filme que, tipo, que poderia ser um puta de um filme, mas... Tem o Michael Fassbender. Também. Porra, tem o Michael Fassbender, muito, pode escrever. Então. É. Eu também não vi, eu ainda não vi. Eu deixei pra ver com meu pai, que adora Faroeste, então qualquer coisa parecida com Faroeste, ele quer ver. E ainda não vi. Não, tipo, eu nunca tinha visto o Jonah Hex, mas eu gostei da premissa, tá ligado? Quando eu vi o trailer, eu falei, caraca, mano, tem que ver esse filme, tem que ver esse filme. Aí eu só vi esse filme quando ele saiu em DVD. E aí, puta merda, mano. Ó, filme... E tem no Netflix? Eu falta, cara, eu desvi de caráter. Ah, eu não sei se tem no Netflix, não. Tem, tá lá. Nossa, na minha senhora. Lista. Meu Deus. É. Ai, vamos lá, ainda tem, você, pessoal, vocês pensam que acabou? Não acabou, não, tem mais. Pois é, tem muito filme, até filmes que não são de fato assim live action, são aqueles baseados nas linhas editoriais, que são, por exemplo, V de Vingança, Constantine. Mas o V de Vingança. Só que esses são bons, né? Mas já tem uns que são ruins. O Constantine eu já. Tipo, não é um filme do Constantine, tá ligado? Eu não achei que o. Ele é meio termo, ele divide muito a opinião, mas eu particularmente gosto, mas eu sou meio suspeito, porque. Eu sou fã do Keanu Reeves desde Matrix, então eu acho que qualquer coisa que ele faça eu acabo gostando. Mas assim, como o filme parece ser ruim. Eu, todos os civis, né, quem não curte quadrinho, que viu o filme, gostou. Sim, é porque. É porque o meio termo é tipo, é um filme do Constantine, mas não é o Constantine ali, né? Esse é o. Esse é a pegada. Eu acho que eles nunca fizeram. Eles não cogitaram fazer continuação, por isso que eles sabiam que se fizesse a continuação, ia ter um monte de fanboy do Constantine falando mal o tempo todo. Mas dizem que na época o próprio Keanu Reeves que não quis uma. Ele queria ser desligado de personagens que ele fez aí. Ele não quis que o Constantine fumasse, né? O Constantine não fosse loiro, tanto porque tentaram colocar o Constantine de novo na vida. Dizem que na verdade o negócio dele não fumar, não, isso é na série, porque na série não pode, né? Porque o horário lá, a classificação etária da série não podia que ele fumasse. Mas no filme do Constantine ele fuma? Não fuma, é. Fuma. Só na série que não pode, né? Porque na série a classificação etária dela acho que é 13 anos, não sei. Era, né? Porque foi cancelada. Há quanto tempo o Nick Fury não fuma nos quadrinhos? Isso aí também. Até Tom e Jerry não pode mais mostrar as cenas que os caras estão fumando. Então bora lá. Depois disso temos o senhor Albert. Vou mandar uma preciosidade aqui. Não é filme, não, mas acho que isso é digno de nota. Dá uma olhada nisso aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos vendo. Puta. Nossa, merda, o piloto da Mulher Maravilha, cara. O piloto de 74, nossa, que é uma Mulher Maravilha sem poderes, usa um bastão, loira e feia pra caralho. Caralho, cara. Quem fala da Gal lá, né, velho? Devia ver isso aí. Porra, e vai lembrar que essa não foi outra tentativa de colocar Mulher Maravilha no, na TV, né? Lembra do piloto que ia sair da série da Mulher Maravilha? Eu tinha visto, não sei por que não foi, cara. Não tava tão ruim. Sim, mas era gostosa pra caralho, Flávio. Cara, parece muito bizarro, mano. Parece muito bizarro. E eu vou colocar aqui um filme que é baseado na linha editorial da DC, que eu não sabia que era da DC, mas é um filme ruim do mesmo jeito, que é A Liga Extraordinária. Nossa, não, pior, cara, o pior desse filme é que tem muita gente, assim, velha que eu conheço, sempre quando eu ia comentar sobre algum filme de super-herói, sempre falavam desse filme, cara. Diziam que era o melhor filme de herói já feito. E eu falo, cara, esse maluco não deve ter assistido nenhum outro filme. Tipo, não deve ter lido o quadrinho, não deve ter visto nenhum outro filme de herói. Não deve ver muitos filmes também. Mas sério, foi um, sei lá, em torno desses anos aí, umas 5 pessoas, cara, tipo, de com mais de 40 anos, assim, que não tem muita tendência a ver filme, que falaram desse filme. Eu acho que. Por isso, eu acho que isso é uma coisa a levar em consideração, né? Pelo menos esse público gostou, né? Mas, geral, cara, eu só vejo xingando esse filme demais, cara. Ah, o filme foi acho que é legal a gente colocar isso, né, no podcast, que o orçamento dele foi 78 milhões e faturou 179. Nossa. Ele se pagou. Né? É, e, mas depende, o, né? Porque. O Chan Connery no auge da. Sim. É. Eu acho que assim, esse foi o mesmo caso do Jonah Hex. Que ele tinha uma. Ele tem uma premissa boa, o filme. Só que, mano, é muito chato. Mas por que que o filme não funciona? Tipo, eu não lembro muito bem do filme, acho que eu vi ele deve ter, sei lá, 10 anos, mas. Lembro de algumas coisas e não parecia ser tão ruim, mas ele... sei bem o que... Ó, é, primeiro, ele coloca o Tom Sawyer lá pra fazer um personagem moleque, de um filme com adultos. Então ele se perde, é, eu acho que aí ele já se perde, né? O Dorian Gray, eu acho que ele até que ele não estraga o filme comparando com a HQ, é, que ele não tá na HQ, né? É, e fica, mas ele é um filme sem graça. É, só, é sem sal, tá ligado? É sem sal, só tem umas lutinhas lá, umas coisinhas, você só vê eles correndo, você não se apega aos personagens. É, sei lá, o Sean Connery, ele tá muito, sei lá, ele tá muito merda nesse filme, mano. É. Acho que já era na época que ele não queria mais atuar, né? Eu tava parando de atuar, sei lá. Ah, não sei, cara. Achei bem... Sei lá, é um filme que tinha tudo pra ser um baita de um filme, tanto porque eles vão rebootar, né? Não sabe que vai ter um reboot da série, né? É, finalmente, né? Dizem que também esse filme mudou algumas coisas do tipo... questão dos personagens, assim, eles mudaram do quadrinho pra esse filme. É. Tem alguma mudança mesmo? É só boa parte. Eu não colocaram sei. Colocaram os personagens novos. É, colocaram, né? Que não tava tão só eu e o Dorian Gray. Foi igual mas nesse Hobbit. Eu acho que inventaram perdeu essa pegada adulta pra virar uma coisa fácil, assim, né? Pra virar uma sessão da tarde. Eu acho que ela se perdeu nisso, mas... É, deu errado. Ah, infelizmente, cara, infelizmente. Eu espero que dessa vez eles acertem, né? Eu não sei se tá na Fox. Ah, devem acertar, né? Cara, porque agora eles têm uma coisa muito maior em volta. Ah, uma maldição da Alan Moore não vai deixar. É, será, mano? Será? Será? Estão querendo adaptar também o Sandman, né? Ah, o Sandman vai virar a série, né? Parece. Diz que era até o Joseph Gordon-Levitt que seria o protagonista, coisa assim. É, difícil demais adaptar isso aí, né? Sandman é outra coisa que, não sei, é uma obra-prima, né? Tipo, é complicado tentar fazer algo que supere Sandman, mano. É, que seja um filme, né? Muito difícil. Mas deixa os caras tentar aí, né? Mas deixa os caras ser. Deixa os caras ser felizes, né? Vamos... O bom da Warner é que pelo menos eles cancelam algumas coisas que eles não gostam, né? Se eles não gostam, eles. Ou pausam ou cancelam, né? Sim, é. Não fizeram isso com Lanterna Verde, né? Mas fizeram com o Akira, por exemplo, que na verdade não é nem de si, né? O Warner. E eles pararam lá, tá parado desde 2012, porque eles não sabem o que fazer. E eles já viram que ia sair porcaria, porque o pessoal já tava reclamando. E aí eles pausaram e parece que agora vão voltar com o projeto, né? Mas não sei, Akira é um tipo de coisa também que acho que não deve mexer, tá ligado? É difícil mexer, cara. Vamos ver. Materaço, mais algum você tem aí? Queria falar, não muito, né? Mas desse não sei se vocês não devem ter visto esse Os Perdedores, que é outra adaptação que não é de herói, né? Que é baseado na linha editorial aí. Que é até da Vertigo. Vocês não devem ter visto esse filme. Ninguém viu, cara. Eu vi. É o Esquadrão Classe A. Diferente. É a mesma coisa da Liga. Eu lembro que eu nem sabia que era tipo baseado em quadrinhos. Nem sabia nada. Chegaram só mais um filme de ação. E eu saí decepcionado porque tinha até um comediante nesse filme, né? Que na época nem era o comediante ainda. Porque esse filme eu acho que saiu... Não, saiu depois. 2010. É... Mas ele... E o filme é um filme muito galhofa, cara. Parece de filme... Aqueles filmes de ação... Porra, eu acho que eu sei que filme é esse, mano. Acho que eu vi esse filme aí num Megapix da vida, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui nas vendas. É, o filme que quase ninguém... Ah, é o do velho. É o do velho, mano. O cara é um velho, mano. Um policial velho, sei lá, alguma coisa assim. Não, esse é o Red, não? Tá confundindo. Policial velho é o Red com o Bruce Willis. Não, é esse mesmo. É que o cara tem cara de. Esse é da equipe, é um Esquadrão Classe. O filme do Esquadrão Classe A já não deu sucesso, aí você faz quase a mesma esse coisa. Esse filme aqui, não é? Pera aí. Deixa eu mandar aqui. Tem mais. O Jeffrey Dean Morgan, que agora vai ser o Thomas Wayne, tem né? Tem o Chris Tucker. É esse filme aí? Esse. Mano, esse filme é ruim, cara. Esse filme é muito ruim. É. Puta que pariu, eu tentei, eu vi. Pois é, cara. Eu vi, olha, eu não sabia, descobri agora que é filme de baseado em super-herói. Ele parece mesmo um filme de HQ, porque ele é bem galhofa, mas ele é ruim, cara. Tem aquela. Tem a Gamora lá, tem o. Ah, tem a Zoe Saldana. Puta merda. É, tem um monte de gente aí, mas o filme é ruim, cara. Puta que pariu, mano. Mas, cara. Esqueci aí. Puta merda. Vamos lá, Albert. Vamos lá que tem mais, mano. Tem mais. A pessoa que acabou, não acabou, não. Eu acho digno de nota, não é. É, o filme em si até que ele não é ruim, mas eu acho que é legal e pouca gente conhece. Tem um filme que chama O Retorno à Batcaverna, que ele pega o elenco original do Batman e do Batman do lado oeste, né? E esse filme é de 2003, então eles já estão tudo velhinho, então fica uma trama lá de quem roubou o Batmóvel. É, do seriado, e nisso, no meio fica contando algumas histórias da época do seriado, da polêmica da sunga, de umas outras histórias assim, de bastidores. Não é um filme ruim, mas é sobre um seriado ruim. Então é muito interessante. Pô, interessante até, me deixou curioso pra ver. É, eu também, porque tipo, é uma pegada meio diferente, né? Porque a série do Adam West, ele é diferente, né? Ele é diferente e ele não é pra se levar a sério, né? Quem quer levar a sério uma série dessa não tem como. E ele parece interessante, porque o Batman vestido não é ele, né? No flashback, né? É outro cara. Não, é outro cara. Mas aí ele fica. É, e é muito engraçado. Ele fica atrás dessa. Descobrir quem que roubou o Batmóvel e é engraçado, porque ele bota o Bruce Wayne. O Robin, né? Bota o Robin pra pagar as contas e fica zoando o Robin e contando as mulheres. Então é engraçado, vale a pena ver, né? Vale a pena ver pelo fator histórico, né, que tem a série, que marcou uma época, uma geração inteira. Então, deve ser uma puta de uma homenagem, cara, pra série. Por mais que não seja algo assim que os fãs assim, de Batman gostem de lembrar, né? Já que todo mundo vê o Batman como aquele personagem sério, aquele personagem que tem uma história que não é tanto, né? Que não é tanto assim, né? Ele é mais fantástico, muito mais fabuloso do que o povo imagina. Porque até os fãs mesmo, eles têm quase a mesma visão que as pessoas de Gotham têm do Batman, né? Que é um, sei lá, um monstro, uma coisa assim, muito maior do que ele é, né? Que é um cara normal. Sim. É, vamos lá. Então, eu acho que pra finalizar, não, ainda tem mais uma rodada ainda depois dessa. Eu vou citar aqui um filme que faz parte da trilogia do Nolan. Acho que vocês devem saber que filme que eu vou falar, né? Que é um filme que eu particularmente não gosto, acho muito, muito ruim. Que é o The Dark Knight Rises. Ah, esse eu tava pensando nesse filme hoje, inclusive, porque eu tinha lido uma notícia sobre aquela atriz lá que fez a filha do pior morte da história do cinema, a dela. Pois é, e eu lembrei que desse filme hoje mesmo, cara. Eu também não gosto desse filme, acho que o fato de eu não gostar não é nem porque o filme é ruim, é porque o filme original ele seria muito maior, né? Que ia mostrar como que o Bruce Wayne saiu lá, como que ele chegou em Gotham depois de todo aquele lance que teve. Que ia mostrar um monte de outras coisas, entendeu? Mas acabou que cortou tudo e a gente nunca vai ver, porque dizem que o Nolan não gosta de versão de cena deletada, sei lá, uma coisa assim. Eu não sei, eu acho esse filme muito nhé, tá ligado? Ele é muito sem graça, sabe? Tudo bem que eu não acho que o Bane seja lá o vilãozão. Exatamente, o Bane ele é muito fraco, sabe? Ele não dá aquela. Ele fica com aquela. Sabe? Sabe, a cena dele quebrando a costela do Batman foi muito fraca, entendeu? Comparado à HQ. Não, eu já achei interessante aquela luta, porque foi uma luta. Porque o Nolan ele quis dar ascensão do realismo, sabe? Porque se fosse uma luta bem coreografada, uma coisa assim, ia soar mesmo como um filme, né? Porque na vida real dificilmente alguém vai lutar, que nem o Batman, assim, e tal. Mas aquilo ali foi totalmente uma luta seca, não tem nem música, se você parar pra pensar, não tem nem música no fundo. É só os efeitos, eles lutando. E foi uma coisa assim, uma coisa estranha, mas ao mesmo tempo como se fosse uma luta artística, sabe? Não tem nada. Tipo, quem é fã de Batman, quem é fã de filme de arte marcial, fica tipo pensando, cara, que isso? Mas é uma coisa... é uma coisa assim que tá no filme, mas não é a pior coisa. Eu acho que uma das piores coisas é a Thalia, né? Uhum, eu acho, que é interessante é que ela consegue realmente enganar o público, né? Tipo, eu particularmente não suspeitava que era ela a vilã. E tipo, acho que na cabeça do Nolan era assim, puta que pariu, mano, vamos fazer o plot twist no final e fazer a Thalia ser a verdadeira vilã do bagulho, mano. Fazer algo épico, tá ligado? Mas, mano, a atriz não carrega, não conseguiu dar essa coisa. Ela é muito fraca, menininha fraca. Outra coisa... Eu acho que ela tava bom, mas o problema é que ela não é muito carismática. Eu acho que precisaria de alguém mais carismático, alguém que realmente fizesse você achar que ela é que a pessoa, que ela é quem ela aparenta ser no início, né? Que é uma pessoa boa, que tem bons princípios, não sei o quê. E ela é ruim, só que o que acontece? O filme inteiro, a gente vê, pelo menos eu vi ela como um personagem, sabe, tá ali, eles querem que ela seja importante, mas não é importante. E aí, mas quando tipo, ela é um interesse finalmente... amante do Bruce Wayne mesmo. É, aí quando Bruce ela Wayne... mostra as caras mas, mesmo mas que ela é, você fica, ela enganou mesmo, mas foda-se, eu tenho uma opinião de que realmente um dos verdadeiros amores do Bruce Wayne é a Talia al Ghul e a Selina Kyle. São as duas lá. Acho que tem até aquelas animações do Batman que nem todas são boas, né? Infelizmente essas últimas não têm sido tão boas, mas mostram que realmente, até nesse filho do Batman aí e tal, mostram que realmente, assim, a Talia é uma pessoa importante pra ele. Tipo, então... outra coisa que eu não gostei é a Mulher Gato. A Mulher Gato achei muito... Ah, cara, totalmente de graça. Ela tá nesse filme só porque... O Christopher Nolan deve ter prometido lá. Eu te dou um papel num filme meu aí, qualquer aí que aparecer. E aí falou, pô, aqui, ó, tá aqui, ó, seu papel de Mulher Gato aqui nesse filme. Porque, cara, a personagem não tem propósito nenhum, ela não tem nenhuma função, não tem nada no filme, ela tá ali de graça. Exatamente, a Mulher Gato do filme do Tim Burton tá muito. Mas muito melhor, mais marcante, visual marcante. Sim, a origem marcante, cara. Sim, é muito mais foda do que essa. Ah, cara. Anne Hathaway. Isso aí só é gostosa mesmo. Não tem mais nada, pô. É muito sem sal. O filme, ele não é tão empolgante assim, mano. E o pior é o Bruce Wayne nesse filme, cara. Ele passa a mão na cabeça dessa mulher, não sei porquê. Ela rouba o cara. Tipo, é graças a ela que eles pegam lá digital do cara, rouba tudo que ele tem, deixa o Bruce Wayne falido. Depois engana ele lá, leva o cara a quebrar a costela dele, deixa de destruir a cidade. Eu acho que o pior, eu acho que... Não sei, eu não... A desculpa dele de parar de ser o Batman, pra mim, não cola, tá ligado? Não cola. Eu acho que, sabe, o Batman, que é o Batman, não para assim, numa... Ele poderia ter parado por um motivo muito maior do que esse. Eu aceitei que ele parou de ser o Batman, tava lá, velhinho, parecia um velho mesmo, de barba, Colocava outro, aí vai e coloca também aquele Gary Oldman, que também é outro ator, que outro personagem de merda também. Eu acho que ele fez um bom Gordon aí pra início, né? Porque a gente nunca viu realmente o Gordon. Não é o Gordon, é o Robin. Ah, o Robin. Pô, você confundiu o nome. Não, é que o nome do... Gary Oldman, quem fez o Robin foi o... É que o nome do cara é Gordon, né? O nome do ator, né? É verdade. O Lolo chegou e falou, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o Robin no filme. Não, vamos... aquilo lá no final foi tosco, né? Robin. Vai tomar no... Robin Blake, meu Deus, cara. Não, isso que dá... Então, às vezes as pessoas reclamam quando o estúdio não dá muitos direitos pro diretor. Às vezes o diretor tem 300 ideias e eles pegam um ou duas ali e o resto é tudo deles. Mas aí tá o problema reverso, quando você dá muita liberdade pro diretor fazer o que quiser. Aí sai esse tipo de coisa. Até mesmo o Christopher Nolan, que é um cara competente, aí já mostrou que é um cara foda. Ele, quando ele teve total controle sobre o negócio, olha o que ele fez, cara. E é por isso que eu acho que a trilogia do Nolan, quando a gente fazer um podcast da trilogia, a trilogia não é tão boa quanto as pessoas falam. Eu acho o primeiro filme muito foda. O segundo é praticamente intocável. Eu até hoje, todo esse tempo aí que o filme saiu, de todos os lugares que eu vi, eu não consigo achar uma coisa realmente ruim nesse filme, uma crítica nesse filme. Agora o 3, simplesmente, tipo, é como se ele estivesse lá em Simão e aí pulasse. Ele tivesse cagado. Pois é, o 3, esse ano de 2012 foi muito ruim, entendeu? Porque teve o quê? Espetacular Homem-Aranha, que era uma expectativa gigantesca, foi fraco. Esse filme do Batman aí foi fraco. Acho que o Homem-Aranha 3, né? Acho que o Homem-Aranha 3 também, esse ano, né? Acho que ou 2012 ou 2013. Não, foi o Vingadores. Vingadores saiu no mesmo ano, 2012. Ah, é 2012. É, o Vingadores eu acho que foi o único que salvou. O 1 eu gostei muito do 1. Talvez na época, né? Eu não ouso assistir de novo, porque talvez eu não vou gostar hoje em dia. Mas na época eu gostei muito do Vingadores 1. Acho que só pra gente pincelar agora no final, vamos citar algumas coisitas. Mulher Gato, que é uma aberração da natureza. Pra... É, Mulher Gato. Eu acho que aquela atriz lá ficou massa lá no Mulher Gato. Eu não achei. Ah, eu achei porque. Ela lá, sem uniforme, até uma cena, assim que ela ganhou os poderes, ela, a cena e ela começa a andar em cima dos móveis igual um gato, aquela cena tá ótima, tá beleza. Mas, poxa, eles me demoram 12 anos pra fazer um filme da Mulher Gato. Né? É, deveria ter feito com a Michelle Pfeiffer. Exatamente. Fala sobre isso. Pelo amor de Deus. Já pensou se você fizesse. Mulher Gato contra a Von? Não dá. Não. E quem era vilã era aquela atriz lá. Que era Stone. Que era gostosona aí nos anos 90. E tipo, seria legal se tivesse um filme da Mulher Gato dirigido pelo Tim Burton e sequência do Batman Returns, tá ligado? Pois é, cara. Mas nessa época não tinha essa coisa de fazer filme derivado, né? Tipo de... Ah, então, é foda. É uma bosta. E o Super-Homem 3 e 4 e o Retorno, que são três amontoados que eu não gosto, que eu acho um... Ah, eu até hoje eu não... Eu admito que a única vez que eu vi o filme do Superman do Christopher Reeve foi uma vez no SBT, e eu não lembro quase nada. Não, eu até... Mas, pô, o pessoal fala que é ótimo, então eu pessoas de confiança falam que é bom, então eu... No podcast do Universo DC, que a gente comentou um pouquinho sobre o 1 e o 2, que eu até comentei que eu acho o 2 melhor que o Homem de Aço, esse último que saiu, o 3 e o 4 são aberrações. Infelizmente, cara, são filmes que, né, Christopher... eu lembro que tem até vários boatos, assim, curiosidades desse filme, que dizem que o Stallone é seu Superman, não sei o quê, queria ser o Superman. Não sei se é nessa trilogia aí, ou se é em um outro filme que eles pensavam fazer depois. Acho que depois, talvez. Porque o Stallone só veio ficar famoso mesmo pra querer ser alguma coisa depois do rock. Do rock, né? Sim. Então bora lá. Para finalizar o podcast, Materaz, qual que é o Oscar de merda dos filmes da Marvel? Quem é o vencedor? Da Marvel? Não, da Marvel não, da DC, desculpa. O filme aí que eu tava na vibe, na expectativa pra assistir, foi muito ruim, foi esse Lanterna Verde. Isso aí pra mim... Pior filme da minha vida até hoje. Você, senhor Albert. Pra mim, vai pra Mulher Gato. Mulher Gato? Mulher Gato. Salve. Outro filme maravilhoso. É, não, Mulher Gato contra a Von pra bater em ideia. Não dá, não. A mulher tinha pele de aço lá, sei lá, de pedra. Que precisava muito do avô. Caralho, mano. E pra mim, o pior filme da Marvel. Da Marvel, não, olha só. Da DC. Oh, hoje eu tô pensando na Marvel demais. Tá Marvel. Pra mim, o pior filme da DC é o filme que mais faturou na história dos cinemas, que é Cyborg com Shaquille O'Neal. Esse é insuperável. Você vê que a gente falou nesse filme, não tem nem meia hora, eu já esqueci dele. Já esqueceu. Vai concentrando, vai concentrando. O quê? Meter meu piculo em você, vai. Meu piculo em você, meter meu piculo em você, vai. Meu piculo em você. E o Jé é aqui, e aí eu vou botar no curiri. Vou botar no curiri, eu vou botar no curiri. Vou botar no curiri, eu vou botar no curiri. Vou botar no curiri, eu vou botar no curiri. Vou botar no curiri. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma bide só quero dar burra. Eu quero é que você pegue no Kamehameha. Então vai, levante a mão, vai. Esqueça a Majibu, porque a onda é que eu vou botar no seu Goku, porque eu sou Super Saiyajin, pegue no Kamehameha, que eu vou botar na Jinkidama, vai. vai concentrando, vai, vai, vai concentrando, vai, vai concentrando. O quê? O quê? O quê? Meter meu pículo em você, vai. É um pículo em você, meter meu pículo em você, vai. É um pículo em você. E onde é? É aqui. E aí eu vou botar no curiri, vou botar no curiri, eu vou botar no curiri, vou botar no curiri, eu vou botar no curiri, vou botar no curiri, eu vou botar no curiri, vou botar no curiri. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não quero uma vida só, só quero dar burá. Eu quero é que você pegue no kamehameha. Então vai, levante a mão, vai, esqueça a madibu. Porque a onda é, que eu vou botar no seu Goku, cu, cu. Porque eu sou super saiyajin, din, din. Pegue no kamehameha, que eu vou botar na Jinkidama, vai. Vai concentrando, vai, vai, vai concentrando.